Aqui quem fala é PHJ, mais um preto vindo da periferia. Circuito negro é a banca, o esquema, superar o sistema. A nossa missão, conquistar melhorias pro povo da periferia. Escolas, alimentos, vida digna pro nosso povo. Abrir os olhos dos manos que estão desandados na vida do crime, com esperanças que a vidinha bandida vai lhe oferecer algum lucro no final. Se liga, ladrão, e olha em sua volta. Veja que no fim do túnel existe uma luz, e esta luz é Jesus Cristo, a única saída. Com ele, a vida é embaçada, mas sem ele, ela desanda totalmente. Senhor, guie meus passos e ilumine os nossos caminhos, é o que eu lhe peço. Paz, paz.